Zefinha, moça feita, sonhando pronta pra casar. E aí dele, se não for lá, a bronca é feia, mãe briga. Serafim vai namorar em plena sexta-feira de estrela e lua. Água de cheiro, vestido rendado, laço de cetim. Roupa de festa, sapato brilhando, gravata de nó bendado. Jura, meu bem, todo esse amor na praça, luz do luar. Jura, benzinho, que vai dar um beijo com sabor dos quintins de ioiô, dos quintins de iaiá, dos quintins de ioiô, dos quintins de iaiá. Serafim, grande final, tá quase com pé na igreja. E a moça pra delirar em vitória da conquista. E aí dele, se não for lá, a bronca é feia, mãe briga. Serafim vai namorar em plena sexta-feira de estrela e lua. E arara, iera, rinonara, iera, para. Água de cheiro, vestido rendado, laço de cetim. Roupa de festa, sapato brilhando, gravata de nó bendado. Jura, meu bem, todo esse amor na praça, luz do luar. Jura, benzinho, que vai dar um beijo com sabor dos quintins de ioiô, dos quintins de iaiá, dos quintins de ioiô, dos quintins de iaiá. Serafim vai namorar em plena sexta-feira de estrela e lua. Serafim vai namorar em plena sexta-feira de estrela e lua. Serafim.